L'atmosfera cambiando sta, tuo spirito è sta qui, è evidente tu mover, tuo spirito è sta qui, l'atmosfera cambiando. Tu spirito sta qui, è evidente tu mover, tu spirito sta. Yeah. milagros pueden suceder. Tu espíritu está aquí. Es evidente tu mover. Tu espíritu está aquí. Milagros pueden suceder. Tu espíritu está aquí. Es evidente tu mover. Tu espíritu está aquí.